Banda Feras. Chora, balha, la banda. Chora, balha, la banda. Que necessito uma banda de graça. Uma banda de graça pra me fazer. Ai, arriba, ai, arriba. Ai, arriba, ai, arriba. Por ti serei. Vamos nessa galera de KDD.